canal 2 da Antena Web. Sentimento que nunca irei perder. Não quero mais

Canal 2 da Atena Web. No fim não vale nada. fudido.